fogo. Que vontade de ter você, que vontade de perguntar se ainda é cedo. O cantinho do seu olhar, oh, mas tenho medo.